nos quatro cantos do Pará e Brasil. O Bruxo. DJ Tomix faz um show. Toca a canção do nosso amor. Sejam bem-vindos à alegria. Bem-vindos à alegria. Ao máximo. A junção entre vocês. E o rock doido. Começa aqui. O Tom Mix é diferente. É inovador. É outro nível. Direita. Esquerda. Um super show do Tom Mix. Entra em ação agora. Alô, Ney Viegas! Alô, Tigger Viegas! Alô, Elias! Agora tá liberado! DJ Tom Mix faz um show. Se prepara que o bruxo vai botar pra estourar. Tudo pronto! Vai, fogo! Todo mundo diz! Some do meu lado, eu não quero. Canta aí! Nem mais um segundo. Dois. De verdade, vocês são foda. Agora só quem tá solteiro, levanta a mão. Vale o soguinho pro céu, soguinho. São amores que matam, amores que ferem, amores que... É pressão pra todo lado, meu garçom. Nesse momento, hein, galera? Obrigado que aquele empresário do Super Mega Tron, sexta-feira, fechado em Oeiras. Eu e você. Quem sabe vai cantar agora. Vai botando o Jotasson. Vem, papai. Você pega fogo, Léo. Seu abraço só você tem. Seu beijo. Pelo mix, Fernando Boy. Um, dois, três. Já que tá com saudade, dá de sal todo mundo. O Fire tá aqui e a galera lá no fundo dando sal. Vai, assim. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Só os cara doido. Peraí que eu quero pegar essa imagem pra postar lá no Instagram. Vai, prepara a imagem. Galera do fundo. Agora. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Agora faz o chapéu do bruxo lá em cima, meu garço. Faz o chapéu, joga pro lado e pro outro, pro lado. Bonito! Ei, retorna na moral. Vai, DJ! Vai, fogo! Fogo no baile, então, fogo no baile. Tá pegando fogo! Chegar em casa, dá um grito pra mim. Quem tem amigo cachaceiro, dá um grito pra mim. Agora, todo mundo pulando, pulando, pulando, pulando. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Quem é do Paysandu, dá um grito. Quem é do Remo, sai do chão que eu quero ver. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Pula, sai do... Vem comigo, bebê. Vem de embora, vem de embora. Que tá daquele jeitinho. Tá, entendi. 3 da manhã me chamando. Quem topa amanhecer com a gente, levanta as duas mãozinhas pra cima. Todo mundo, quem tá com muita saúde, quem já se vacinou, canta pra mim, tá? Quando a gente tava junto, você só vai... Obrigado também, meu parceiro DJ Anderson lá de Portela. Agora vai cantar pro bruxo. Canta aí, bebê. Amava... Deixa de onda, para com isso, não vai me enganar. Amava porra nenhuma, pode falar. Tu só lembrar de mim quando tu quer transar. Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar. Pipoca! Canta, bebê. Querendo voltar. 1, 2, 3, diz aí. Eu vou falar que não quero. Beijando sua boca. Falar que te odeio. Tirando essa roupa. As enquadradas no quarto escuro. Você vai ouvir o eu te amo por segundos. Vai, Glize. Vai, Glize. Joga a mãozinha pra cima. Balança pro lado e pro outro. Balança pro lado e pro outro. Balança. Agora deixa no escuro! Eu sou fã do escuro! Apaga tudo! Para! Apaga a luz, apaga tudo! Apaga tudo porque nesse momento... Apaga tudo. Eu gostaria que todos vocês... Apaga a luz, apaga tudo! Desse uma salva de palmas aí pra Melgaço que tá trazendo as melhores atrações do Pará! Uma salva de palmas pro nosso prefeito, Tica Viegas! Parabéns, hein? Agora, bota o celular em cima, nesse momento, bota o celular em cima, todos vocês, vai. Bota o celular se tiver carregado aí, bebê. Bota o celular em cima. Balança pro lado e pro outro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Todos os celulares, todos os celulares. Eu vou filmar pra postar lá no Instagram aqui, bebê, ó. Todos os celulares de vocês aí, pro lado e pro outro. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Todos os celulares em uma só sintonia agora, bruxo. Jogando, jogando. Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Sai! E doida! 3, 2, 1, vai! Só quem tá feliz vai cantar pra mim! 1, 2, 3, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vem comigo, vem. Você vai beber, vai chorar. Vem, papai, vem, vem. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai alegrar. Você vai beber, vai chorar. Só quem já tá porra aí do teu lado, aponta pro teu amigo, aponta pro teu amigo, vai. Tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca. Produções e eventos de Portel. DJ Zé Luiz também. Eu mando a localização. Tu vai cantar bem alto agora. Hoje vai ter festa no coxão. Um, dois, vem. Pela cidade inteira pra se comigo. Porque eu sou seu esquema. Jackson Playboy, o Caquinho, a Jota. DJ Ego Pressão, DJ Adrielson Pop. E a galera do Megatron. Valeu, Maiara, DJ Ellen Prime. Mais uma pergunta que não quer calar. Quem é que tem um amigo corno aí? Dá um grito pra mim bem alto. Quem tem um amigo chifrudo aí no meio? Dá um grito bem alto e diz assim pra ele. Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Chama o teu vulgo malvadão. Bota com força, bota com força, bota com força. Vai, bruxo malvadão! Bota com força, bota com força, vai socar na noite inteira, vai socar na noite inteira. Acima de tu, nem guindaste, nós dois. Obrigado, meu parceiro Valdo de Marituma. O Eclito, também de Portel, tá junto comigo, valeu pelo carinho. Bota com força, bota com força, bota com força, bota com força, bota com força, bota com força, bota com força. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo que a galera vai sair do chão agora na minha quadrilha. Pula, sai do chão, pula, sai do chão. Quem torce pro Flamengo, por favor, dá um gritão. Pula, sai do chão, pula, sai do chão. Quem torce pro Palmeiras, por favor, sai do chão. Quem é do Paysandu, levanta a mão pra mim também. Quem é do Paysandu, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a galera do Papão. Bate na palma da mão, bate na palma da... Cadê a galera do Remo? Remo! Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, a torcida do Leão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro. Bagulho doido esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a Dalimada, a sorte da beleza que... Obrigado também, DJ Well de Portão. Vinícius, da produção, tá junto comigo. O bruxo me arraiou, acho na areia. Minha sereia sangue. Sai daí! Fazendo trezinho, fazendo trezinho, fazendo trezinho. Fazendo, fazendo, fazendo, fazendo bem. Obrigado também pelo carinho. O Coquinho e a Débora nossa parada mesmo. Só que é cara doido, por favor, levanta a mão. Só que é cara doido, por favor, levanta a mão. Levanta, levanta. Tá na hora do caqueado, bruxo. Vem do caqueado, vem do caqueado, vem do caqueado. Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Quem é que ama o Marajó? Vai, bruxo! Atalaia é o caralho, eu vou com o bruxo pra Austrália. É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bom. Fica de quatro, fica de quatro, fica de como no caqueado, é como no batidão. Como no caqueado, como no batidão. Fica de quatro, vai no batidão. Tá tu, vai no batidão. Tá soco na nuca, puxão de cabelo e tapa na bunda. Tá tu, tá tu, tá profunda, tá soco na nuca. É muita pressão, papai! Vereador Carlinho Diniz, equipe Indecisos. Tá toda a galera por aí comigo. Agora ele vai diferenciar. Agora ele vai. Tá na hora! Agora ele vai diferenciar. Diferenciar. Diferenciar. Eu quero tudão, tudão. Diferenciar. Diferenciar. Diferenciar. Quem é que tá chapado aí no meio? Levanta a mão e dá um grito. Quem vai pegar um barco muito doido hoje? Dá um grito. Eu quero que vocês batem na palma da mão pra mim, por favor. Bate na palma da mão. Bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá. Lá vai fogo. O foda isso aqui, bebê. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Que som é esse? Poqui, poqui, poqui, poqui, poqui, poqui. Olha o caqueado, olha o caqueado. Todo caqueado, todo batidão. Olha o meu parceiro Neto, o Neto Andrade de São Domingos do Capim. Também tá aqui comigo, também tá aqui comigo, também tá aqui comigo, também tá aqui comigo. Duas paixões me dividem. Todo mundo assim, ó. Sal, sal, sal. Sabe o que ela quer? Sal, sal. Sabe o que ela quer? Sal, sal. Sabe o que ela quer? Isso aqui, ó. Levanta a mão. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Quem é papa sair aí no meio dá um grito! Sozinho, vai fazendo caqueado. Olha o caqueado. Sozinho, vai fazendo caqueado. Vai fazendo caqueado. Vai fazendo caqueado. Vai, Jequinho. Porra. Pega. Pega. Pega essa cachorra. Pega. Pega. Pega essa cachorra. Agora que a quilha é contigo. Tô solteira. Me separei, porra. Tô solteira. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do pai, eu vou sentar. Vou sentar. Vou sentar. Vou sentar. Pipoca. Se for na pressão comigo, bebê. Assim. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Instância J Viegas. Joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre. Ampé e a Karen. Pressão. Valeu pelo carinho de todos vocês. Tem moral, hein? Joga a mão, joga a mão. Fechado com o Dumix. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Vai. Alô, Melri. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12! Bota no 12, bota no 12, bota no 12. É na pressão, Ney Viegas! A gente brigou. esbarrei com a amiga dela. Quem é que vai ligar pro ex? Quem é que vai ligar pra ex hoje? Esse cabo também brigou. Cê tá no popô. Joga, joga, joga, joga, joga na pressão, joga na pressão, joga na pressão. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Onde? Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número. Liga! Pra ligar pra ela, pra ligar. Advogado Flávio Viegas, DJ André Gama. Também tá no bagulho doido! Que no ele pra confesso tu tem moral. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vim aqui na favela pra sentar no pop. Vim aqui na favela pra sentar no pop. Quem é que quer um carnaval diferenciado ano que vem aqui, Melgaço? Levanta a mão pra mim que eu quero ver. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Acelera, bruxo! Tá na hora de sair do chão! Meu Deus, isso vamos pra... Meu Deus, isso que vamos... multidão é essa, gente? Isso vamos pra... Meu Deus, isso vamos pra... Já! E hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente. Hoje aí, eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. DJ Ego Pressão, sexta-feira, tamo junto, DJ. Lionheiras do Pará e a galera do Megatron. Baile de favela, que a Marconi é baile. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Quem tá cheio do dinheiro, vamos beber. Bota a latina em cima e porra! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. E a galera lá do Cidade tá aqui comigo! Dinheiro, vamos beber! Esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Deus, como é bom ser vida louca. O papai chegou, o papai chegou. Vem, vem! O papai chegou, o papai chegou. O Roger, o Vitória também tá junto comigo, tá na pressão, papai. Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. Bota a mãozinha pra cima que o papai chegou. Dá-lhe, bruxo. O papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. Quem tem amigo mentiroso dá um grito. Quem tem amigo mentiroso dá um gritinho. Quem tem amiga solteira dá um grito. Quem tem amigo solteiro dá um grito pra mim também nessa parada. Agora quem tem amigo fiel, balança a mãozinha pro lado e pro outro. Balança a mãozinha pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Vodka, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero. Quem tá tomando uísque? Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero momento, eu quero que todo mundo levante as mãos, levante as mãos todo mundo, e nessa sintonia aqui do Clígio, bate na palma da mão assim, ó, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, geral, geral, tchá, todo mundo que eu tô filmando agora pra postar lá no Instagram, tchá, tchá, tchá, tchá, acelera, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. te ver passar assim por mim. Não sabe o que é sofrer, ter que ver você assim. Sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar. Só pra mulher que se arrumou toda pra vir curtir comigo. Equipes polêmicos, valeu pelo carinho. Me acharam nada, pois eu quero ouvir. Eu me sinto, sai do chão. Eu me afogo em solidão. Aí! Gira a latinha, gira a latinha, gira a latinha, senhor. Oh, Ana Júlia. Ai! Vem, vem! Sai do chão! Abraça o teu amigo, abraça o teu amigo, abraça o teu amigo, abraça, abraça, abraça, abraça ele. DJ Ceguinho também tá por aqui comigo, com toda a dificuldade, mas ele veio curtir o Tom Mix. E obrigado, meu parceiro. O bruxo. Alô, May. Obrigado, mano, pelo convite, galera do JSON. Quem tá solteiro, joga a mão pra cima. Alô, meu patrão Ney Boy, tá aí comigo. Agora, nesse momento, eu quero que a galera faça novamente o chapéu do bruxo, só pra registrar tudo, a nossa cinegrafista, todo mundo fazendo chapéu do bruxo, bota a luz aí, gringa! Chapéu, chapéu, chapéu, assim, pra quem não sabe, chapéu do bruxo é assim, galera, ó. Une as suas mãos lá em cima e todo mundo, eu prometo que daqui a pouquinho eu vou bater foto com todo mundo, fazendo chapéu, chapéu em cima, pra ficar bonito, tá lindão. Tá lindão, tá lindão, tá lindão, tá lindão. Quem tá solteiro, porra? Alô, Playboy! Sexta-feira, tamo junto, galera do Megatron e o Bruxo. Em um Eras do Pará. To you right now. Quem vai amanhecer? Joga pra cima, jogando, jogando. Sai do chão, porra! Pra quem achou o documento da Tânia Gomes do Carmo, só por favor, trazer aqui, que inclusive vai ter recompensa, até mesmo pra você que for de bom coração, traga aqui, meu irmão, vem de mora, a humildade é que fala mais, hein, gente, isso aqui tem demais. Anica, quer dar pois amiguinho da boca. Ai, Calica. Amor. O nosso amigo vereador Carlinho, pro xará dele, Carlinho lá de Portel, tá todo mundo. Carlita, que é da coisa pique da boca. Quem vai passar o final do ano solteiro aí, gente? Chegando, vou namorar pra ti, plataforma tá chegando. O Cai na Velha também tá aí comigo. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus. O Palha Velha, papai. Prazer, meu Deus. Joga o pote, pede tuba, bem pote. Quer agressividade? Então toma! Do canto, cada profunda. Só soco na nuca. No chão de cabelo e tapa na bunda. Toma, toma, toma, catucada. Pior é safada, vai tomar. Toma, toma, catucada profunda. Só soco na nuca. DJ Tomix, tapa na bunda. Catucada profunda. O amigo Caio Gomes também tá aí comigo, alô. Chão de cabelo, tapa na bunda. Tu cai com cada profunda. Só soco na nuca. Chão de cabelo, tapa na bunda. Desce, sobe, sobe, vai. Pô, sobe, desce. Sobe, desce. Pô, sobe, desce. Desce, sobe, sobe, vai. Pô, sobe, desce. Sobe, desce. Pô, sobe, desce. Desce, sobe, sobe. Quem tem um amigo gay, levanta a mão pra mim aí, na moral, sem humildade, na humildade. Quem não tem preconceito, quem tem amigo gay. Só que tem amigo gay. Levanta a mão assim pra mim. Quem tem amiga lésbica aí, levanta a mão pra mim. Quem tem amiga sincera, solteira, independente, levanta a mão pra mim também. Agora uma coisa que não quer calar. Quem tem amigo cachaceiro, grita aí pra mim. Calma aí, novamente. Eu acho que ainda não deu pra ouvir. Quem tiver amigo cachaceiro, levanta a mão dele. Levanta a mão dele. Levanta. Quem tem amigo cachaceiro, levanta a mão dele. Levanta a mão dele. E diz assim: eu sou cachaceiro. Vocês! Eu sou cachaceiro. Ai, meu Deus. Não me merece. Não, não. Mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Muito obrigado, Alisson. Todos curtindo o bruxo no circuito, valeu. Eu tô cheio. Pitoneira também. Seu coração, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou por aí. Eu vou botar pra gerar. Ai, bebê. Você vai beber, vai chorar. Tavares, Júnior, Fernando, Tenório, galera de Portel. Eu vou por aí, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai, vai. O som é massivo, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura-me. DJ Ricardo, Ciclone, lá de Breves. Abraço pra toda a galera de Breves. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vem, vem, vem, vem. Vai gostar assim pra mim. Se jogando pra si. Vamos juntos. DJ Romarinho, cobiçado do J-Sun e Aline Barbosa. Se joga no passinho, DJ Anderson também tá junto comigo. Direto de Portel, hein? Jackson Playboy, o Caquinho, a J. DJ Iago Pressão, DJ Adrielson Pop. Galera do Megatron, Maiara, DJ Ellen Prime. Da brisa. Tá todo mundo numa só alegria aqui do lado, bebê. No seu olhar cruzou com meu olhar. Tentei e lutei pra não me apaixonar. Só pra te atiçar. Vivia mesmo era me entregar. Me entregar. Hoje que tu vai te entregar. Quero tanto seu amor. Vem, vem. Quando eu vi, foi logo. Me entreguei. Eu vou baixar o som pra galera cantar. Quem sabe vai cantar aí. Ai, meu Deus. O clima que rolou. Professor Roger, da Duque Gomes. Quero. Vem, professor! Até o amanhecer. meu Danilo ZL, Produções e Eventos, galera de Portel. Primeira dama também tá com ele. Alô, DJ Zé Luiz. Sucesso nosso aí, mano. Quem foi que chegou solteiro e vai sair solteiro? Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada, eita chapada de cachaça. E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro, vai, tô. A chapada de cachaça. E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Joga. Joga, ai, vai danada. Vou olhar pra rabada essa safada. Quem olha pra mim assim, vai no sul. Alô, Tchoki. Olha, não pega ação. Pega ação. Obrigado também, Will do Boy, DJ Ceguinho. Tá todo mundo aí, Ceguinho. DJ Emanuel. Chorou, papai. Eu disse vai, vai achando que não vai doer. E vai ser morrer. O Danilo Miúdo também. Sempre. Fernando Tenório lá de Portel. Chama, vai sofrer hoje. Quando a balada acabar, quando o teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei, ia ser assim. Chama. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no paixão. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom. Vai, bebê! Tu pode me evitar, oi, pode me bloquear, pode me. Mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo. Vem pra aquela revoada no J-Son. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom. Vem. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Pode vir. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom. Chama na pressão, chama no piso. Quem tem um amigo que é gamado na morena, dá um grito pra mim aí no meio. Quem é que conhece uma morena gostosa aí no meio, levanta a mão pra mim também. Levanta a mão, levanta a mão. E você nesse exato momento vai cantar no show do Bruxa aqui, meu garçom. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Bota a mão pra cima, seu, mão pra cima, seu. Porque se toda vez vai, que eu for sofrer vai, assim, eu joia, volto, joia. Eu volto, eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem do meu coração, você pode até tá bem, mas eu não, eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra te ter. Raquel Andrade tá aí comigo. Você. Vou baixar o som. Um, dois, três e... Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Vem, papai. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Só a meu raqueiro vai vir. Bruxo das apresentações. Eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu for sofrer, chora não. Eu volto, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão. Pelo bem. Só pra quem tá com saudade da morena, vai cantar pra mim. Mas eu não, eu não. Eu faço tudo que tiver que fazer pra de volta pra amar você. Pra amar você. Um, dois, aí! Olha que morena, vê como eu vou. Você... Dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho pro céu. Todo mundo dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. e já tá tudo combinado. E a galera aqui não para de ligar. À noite eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber? Ouviu falar do búfalo do Marajó? Olha do coração a igreja! Vem ver do badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho um amor que eu te levo pro meu apê. Vem ver. Doidando tudo. E o bruxo vai arrepiando do jeito que eles dão valor. Tá tão difícil aqui sem teu amor. A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia. Mas bate a vontade aqui de te ligar. Saber a resposta. São os blasters. Leandro. Hoje eu Jadasson, isso que é amizade, isso que é humildade, mano. Eu lembrei de você. É o que a gente leva daqui, reconhecimento. De você. Hoje muito obrigado também pelo carinho. Na... Pitoneiro, Alisson, todos curtindo o bruxo. De você. Como eu lembrei de você. Valeu pelo carinho. Dá-lhe o soguinho! Dá-lhe, bruxo! Com sucesso! Tomix! Tô aqui, meu gato! Detona! Não fui eu quem disse adeus. Obrigado também, o Marley! Quando tudo estava bem. Marley, chega aqui com o Maico aqui do lado do Águia, mano! Só felicidade, só alegria. Vem com o bruxo, bebê, vem! Fotos de uma paixão hoje rolam pelo chão. Do amor que existiu não há nada mais. Quem tá com a mesa cheia de cerveja vai cantar pra mim agora. Isso aí, viu, Anderson? Choro ao ver a solidão te enlouquecer. DJ Tomix é o bruxo. Se olha no espelho. O Bigola também da Pizzarreira tá junto comigo. Nandinho da Big Farma do Bigola. Sempre, isso é amor, uma doce mentira. Oh, baby. Oh, baby. E quando? Mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chama o meu nome. Diferencial. Coração quebrado e orgulho inteiro. Assim, amor. Amar assim. Jamais dizer adeus. Já não quer mais. A grande surpresa. Viver assim. Quem tem uma tatuagem da maldita aí, levanta a mão. E quando? tê-lo aqui, viu? Que bom tê-lo aqui, viu? Bruxo. Aquele sentimento, orgulho de momento. O meu amigo DJ Ceguinho também tá aí nos bastidores, alô Ceguinho. Alô Biro Mix, cadê você, garoto? E também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que pra mim lá em cima, faz o coração, faz o coração, faz o coração, faz, faz. Quem é que me acompanha a cantar essa música ao vivo aqui, levanta a mão, canta, bebê. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu que gostam de dançar. Vai nessa rápida. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota... Vai nem Vegas, vai nem boy. Vai, vai. Fernando Tenório também vai, tá junto comigo. DJ Bote essa bunda no chão, vai, vai. Bote essa bunda no chão, bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão, vai, vai. Senta essa bunda no chão. O Fernando Tenório, que essa bunda, tá junto comigo. Alô, Fernando Tenório, até o chão, bota tá junto com o Tom Mixer. Curtição, dá-lhe um soguinho pro Zé, soguinho pro Zé, vai, vai, vem, vem, vem. Pega fogo, meu garçom. Obrigado, Neto Andrade, lá de São Domingos do Capim. Bacana, eu pra falar a verdade, tô admirado com toda essa estrutura. Da última vez que eu vim aqui com o Pop Live, não tava desse tamanho, mas eu de verdade fico muito feliz quando os meus amigos têm um trabalho tão lindo, têm um som tão lindo, de qualidade, e que eu posso dizer que não deixa a desejar pra nenhum som em Belém, ou muito melhor, um dos maiores sons da região. E eu quero te parabenizar, mano, por toda essa estrutura, por todo esse som, por toda essa qualidade, por toda essa onda que faz a galera dançar! M Divulgações, alô, MD7! Mas eu quero apreciar o show dos meus amigos aqui do Jota Som também. Bora, gordinho! Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó. Tem uma história muito bacana, né, Fernando Boy? O Nebiru Mix! E puxa o cabelo, vai, vó. Que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra aquela cruel. Bora pipocar! Bora pipocar! Bora pipocar! Fica numa boa, ela é novinha. Ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque. Quem é que aguenta ir até de tarde comigo? Levanta a mão se fosse até a tarde. Quem é que aguenta? Quem é que aguenta? Olha, galera, dia 16 de outubro em Portel, na Arena do Gesso tem Jota Som, o Águia Furioso da Amazônia. Tá chegando em outubro. Joga a mãozinha pra cima e grita. Salve, saí também! Oh. Hey. Bate na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Batendo na palminha! Tchá, tchá! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar o que? Vai, Bruce! É o fim, não dá mais onde o nosso amor se escondeu. Oh. Pipoca, garoto! Eu quero mais, um pouco mais. Muito depois. Depois, amor. Você quer o quê, bebê? Quero um carinho, um abraço, me dá por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Já 6 de novembro tem lançamento do novo Jota Som. Em breves, aguenta que lá vem pipoco. Throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. What do you mean? Quem quer sentir a pressão do cajado do bruxo, levanta a mão pra mim. Prepara que o cajado do bruxo vem aí, papai. O bruxo já chegou pra diferenciar. O bruxo já chegou pra diferenciar. Lá vai fogo. rock vai pegar fogo. Pega, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Pega fogo. Rock vai pegar fogo. Pega fora o rock. Pega fogo no chuchaço. Vai pegar fogo. Pega fora o rock. Vai pegar fogo. Pega fora o rock. Vai pegar fogo. Pega fora o rock. Vai pegar fogo. Pega fora o rock. Vai pegar fogo. Pega fora o rock. Vai pegar fogo. Pega fogo. Obrigado pelo carinho de todo mundo. O comix vai tocando, vai botando na maldade. Um, dois, três e... Oh, você, o meu coração querer. Já me ouvi com outras, mas não. Equipe dos heróis, alô Max Almeida. Você também, meu irmão. Alô, meus heróis. E a galera do Esquina também tá junto. Dá lhe, dá lhe sal, dá lhe sal, dá lhe sal, dá lhe sal, sal, sal, sal, sal. Vem, tô solteira, vem, vem, tô solteira, vem, vem, tô solteira, vem, vem, tô solteira. Me separei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar, você, sentar, você, sentar, você, sentar. Lá vai, fogo, fogo. Cachaceiro vai cantar essa música pra mim, já é? O Adamon, o Deco, Valéria, Charlene, Biziu também, tá todo mundo na pressão com o Bruxo. As estrelas. Os nossos seguranças também que estão trabalhando. E por sinal, os caras estão mantendo a paz também aqui na parte exterior do evento. Muito obrigado, valeu. Interior e exterior, tem segurança fora e dentro. DL Produções, obrigado pelo carinho de todo mundo. Valeu, valeu, valeu. Hoje à noite as... O Elton Flores, do Grupo Estoque. O grupo que mais cresce no estado do Pará e Brasil. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como... E aí, DJ Anderson? Se me apaixonaste sem eu ver, talvez seja cedo, pai. O Grupo Staff, tá todo mundo aqui comigo. Eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção e ouve em primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo, me apaixonar a cada beijo, te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto o sorriso. Verás o nosso casamento, o quanto eu vou me dedicar. Que festa linda! Deixa tudo no escuro aí, produção, por favor, tá? Antes de começar o show, da galera do JSON, eu gostaria muito que todos vocês dessem uma salva de palmas. Não é pra mim, não é pro prefeito, é pra Deus. Se não fosse Deus, nós não estaríamos hoje aqui, mesmo vivendo ainda uma pandemia, mas graças a Deus isso tudo está passando. Eu quero fazer uma pergunta para a galera: quem já se vacinou, levanta a mão para mim, por favor, aí. Isso. Quem já tomou a primeira dose, dá um grito para mim. Quem já tomou a segunda, papai? Tem até gente com terceira já aqui. Para você que não tomou, galera, vai tomar, porque isso tudo está passando, os eventos estão voltando. E o melhor de tudo é a gente reencontrar os nossos amigos, pessoas maravilhosas que gostam da gente e que estão do lado da gente. Ó, eu gostaria muito que todos vocês nesse exato momento abraçassem seu amigo que está aí do lado, que junto a você passou várias noites em claro, preocupado. Eu particularmente também já estava no psicológico, estava preocupado com toda essa doença que vem destruindo vidas em todo o mundo. E eu gostaria muito que você abraçasse seu amigo que está do seu lado, que está vivo, que está abençoado por Deus e que está hoje aqui curtindo ao seu lado o seu irmão, sua amiga, seu namorado, sua namorada, seu esposo, quem você tiver aí do lado que você ama muito. Abraça esse amigo, abraça essa amiga, abraça quem você quiser, a pessoa que está do teu lado, e diz assim: eu te amo, pô! Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo, todos assim com a mão pra cima, imaginar a riqueza que existe dentro de você. Grupo Amigos da Águia, muito obrigado pelo carinho também. O ouro eu consigo. Todo mundo assim com a mão pra cima, vai. Pra cima. Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem. Eu tenho Deus no coração, todos nós temos. Aí mesmo, Leandro, aí mesmo. O pecado não consegue esconder. Deixa aí, Léo. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer. Eu gostaria que vocês cantassem bem alto pra mim, tá? Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você... Pra ficar melhor, todo mundo com a mão pra cima, assim, pro lado e pro outro, na humildade. Quem tem muita mão é a Deus. Canta aí!